Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do 3 em Ponto aqui na Rádio Antena Web. Especial Carnaval. É verdade, é verdade. Especial Carnaval, porque no Carnaval ninguém vai mal. Exatamente. É? Já agora, com o Carlos Bonaparte, a Adriana Pequeno, como sempre. Ah, pois é verdade, já me esquecia. A gente tem que dizer como é que se chama, não é? Porque pois, mas os nossos novos, ouvintes já sabem. Acho pouco. Mas pode haver ouvintes novos aqui no programa. Isto, como a Rádio Antena Web está a alcançar assim uns dados interessantes em termos de audiência, não é? 2.753 ouvintes no mês de fevereiro. Hein? Obrigado, vocês são muito afixos, por acaso. Temos mais 223 ouvintes. Depois foram 2.530, acho eu, em dezembro, portanto agora mais 223, umas coisas, menos coisa. Não estamos mal. Pior se estivéssemos a descer, não é? Uhum. Por isso, é bom, é bom, é bom. Obrigadinho, obrigado. Vocês são muito boas pessoas. Pronto. É isso. Sim. E então, já abrimos com Alice Cooper. Bem-vindo. Welcome to my nightmare. Esse riso foi ótimo. É? Que é um, tanto se habituar a ser fantasma que depois não perde o jeito. Pois. Acho que sim. É. E pronto. Mais musiquinhas. Bem, tenho informações ou hoje. Ah, pois é. Ah, vamos lá, as informações. Então, o nome do Alice Cooper, o nome verdadeiro é Vincent Damon Fournier. Qual é o nome? É um cantor, compositor e ator americano. Eu não sabia que ele era ator. É engraçado. Também porque não. Nunca me lembro dele em nada. Também não. Eu só me lembro de quando a gente viu o Alice Cooper a cantar aquela música que o Bruce Springsteen cantava. Aquela de Natal. Que sim. Ficou fixe. Gostei dessa versão. Sim, essa é que foi gira. Alice Cooper era originalmente o nome da banda da qual ele fazia parte. Mundialmente conhecido nos anos 70 pelos seus concertos de rock inovador e designados para chocar e provocar o público, junto com letras obscenas, obscuras e sangrentas, que, junto com o seu visual gótico, transformaram-no num ícone do rock, que continua como fonte de inspiração para vários artistas de vários estilos até hoje. Esta música pertence ao álbum Welcome to My Nightmare e é o primeiro álbum da carreira a solo, lançado em 75. Pois, portanto, seja Alice Cooper, primeiro era o nome do grupo, depois era o nome da pessoa em questão. Exato, ele fazia parte do grupo e depois do grupo, talvez ter acabado, ele ficou com o nome. Apetecer-lhe. É sempre bem. É um nome que uma pessoa, tipo, quem não conhece Alice Cooper, é um homem, ainda vai pensar que é uma mulher. Eu percebi, até ouvi e pensava que era uma mulher. Porque Alice é mais nome de mulher, é nome de homem, mas pronto. Pois, eu também encontrei um cantor chamado Georgiana. Ah, sim. É, Georgiana Starlington. E é um homem. Pronto. Portanto, Alice Cooper não é caso único. Não. Vamos chamar Carla Bonaparte e vou ser um locutor, não é mesmo? Acho que sim. Ai, ai. E mais. Vamos ter os My Chemical Romance com Vampires. Will Never Hurt You. Não. Deixa-os morder que eles aí não se magoam. Vamos agora vestir-nos assim de vampiros. Um bocadinho. É verdade. Não magoar ninguém. Bem, esta banda é uma banda também americana, formada em 2001 em Nova Jersey. Este é o segundo single e a terceira música do álbum. Ai, meu Deus, agora é que vai surgir. I Brought You My Bullet, uma coisa assim parecida. You Brought Me Your Love, de 2002. Está bem. Esta música é uma crítica metafórica à sociedade. Uhum. Os vampiros representam os seres ambiciosos. Na história conceitual do disco, esta canção é a parte onde os vampiros assumem o controle da cidade dos personagens principais. E o Gerard Way disse que utilizou os vampiros como metáfora para as pessoas que desejam utilizar as outras para seu próprio enriquecimento. Ok. Pois, os vampiros são os que sugam sangue, pois aquelas que querem usar os outros para ser reconhecimento também estão a. Né? Vou fazer o mesmo, por assim dizer. Ah, esse vampiro foi bom. Ai, ai. E vamos ter ainda mais uma musiquinha, não é? Ah, vamos? Ah, pronto, está bem. Então vamos? Sim, já começamos com o Lace Cooper, agora mais outra. Ok. Vamos ter os Eagles com Witchy Woman. Epá, agora vamos para as bruxas. Witchy Woman. Witchy Woman. Agora viramos para as bruxas. É? Começámos do pesadelo para os vampiros e agora as bruxas. É interessante. Acho que sim. Também é uma banda americana formada em 71. Esta já é em Los Angeles. Esta música pertence ao álbum Eagles de 72 e não tenho mais nada a dizer da banda. Pronto, ok. Conheço a Toca Califórnia, que é aquela música. E não sei o que é To a Child, ou como é que se chama. Também é outra música deles, também vai ser mais conhecida. Mas pronto, é por aí. É o Hotel Califórnia e depois acabou. Ah, bem. Então, vamos à música? Vamos lá. Vamos à música então. Começamos com My Chemical Romance e Vampires. Quê? Vampires Will Never Hurt You. Exatamente. Desde que tenhas alho. Exatamente. E depois os Eagles com as bruxas, quê? Witchy Woman. Witchy Woman. É isso. Tá bom, então já voltamos daqui a um bocadinho. Até já! Até já! Thank you. sparks fly from her fingertips. Echoed voices in the night. She's a restless spirit on an endless flight. Ooh, witchy woman, see how high she flies. Ooh, witchy woman, she got the moon in her eyes. She held me spellbound in the night. Ooh, dancing shadows and firelight. Crazy laughter in another room. And she drove herself to madness. Ouvintes, depois de uma primeira parte muito interessante, depois de haver aberto com várias sugestões para o carnaval, não é? Exatamente, várias sugestões para o carnaval, pronto. E agora, atenção, porque é um momento informativo muito importante do Grupo Antena Web. Vamos às informações? Bora! Informação 3 em ponto. Pois, ouvintes, a informação 3 em ponto desta semana serve apenas para cumprir calendário, já que não há informações a deixar ao nosso auditório. Sim. É, mantém-se tudo na mesma. Interessante. Vamos às informações. Sabes? Ok. Ai, ai, ai. Sabes o que isto me faz lembrar? Isto faz lembrar uma coisa que é mais ou menos deste género. Três em ponto. Mas muito bem. É um programa de diversão. Mais um exemplo do que se pode vestir para o carnaval, palhaço. Não é? Pronto, também há outras coisas. Pode ser de madrugais, pode ser mágico. Sim, por isso. Pode ser até do homenzinho que vende pipocas. Também pode. Também pode ser. Ai, ai. Bem, enfim, agora uma coisinha mais séria, porque o nosso programa também é sério. De vez em quando passamos, não é o que vamos passar hoje, mas de vez em quando também passamos. 3 em ponto. É fado. Pronto, mas enfim. Só para não ficar assim, uma imagem tão má destes primeiros minutos. Não. Também dá, quem quiser vestido com a vista. Também, vês? Bem, não tens nada aí para matrafona, para nós. Isso até dava, sabes como? Com uma música do Castelo Branco. Ok, pronto. Eu tinha o disco do Castelo Branco, tinha. Mas perdi isso. Não, até ponho aqui muito na música. Ai, ai. Mas vá, vamos conversando enquanto eu vou ver se encontro aquilo seja do Castelo Branco. Ai, meu Porque Deus. Ele canta, vá. Opa, eu não sei como é que se chama o homenzinho. Isto é só Castelo Branco, não tem mais nada. É. Opa, se puser que a CD é Castelo Branco, vai-me ser música folclórica ou caraças, sei lá. Eu vou experimentar, mas isto não vai correr bem, mas pronto, enfim. Enquanto isso, pois, CDs de Castelo Branco. Pois. Não, José Castelo Branco. Pois é. Ora, vamos lá aqui ouvir aqui o José Castelo Branco. Quer dizer, agora sim. Isto é um bom disfarce. Disfarce de matrafona, como diz aqui a Adriana. Vamos lá! Olha Castelo Branco. Realmente o instrumental é um bocadinho pós-terrorífico, é? Tá. Já agora, fazendo publicidade, ele vai ser rainha do Carnaval de Estarreja. Ah, pois. Pronto. É bem. Rainha, não é rei. É rainha. Atenção. Calma. Pois. É uma grande diferença. Exatamente. Ou seja, pelos vistos de Estarreja, este ano, se ele vai ser a rainha, o rei, se for um homem, vai ser dois homens a serem os reis, é? Carnaval à Frentex. Senhor, não, isto deve ser. Isto deve ser, sei lá, deve ser. Eu não estou assim a ver nenhuma mulher que mais pareça um homem. Não estou a ver, por acaso não estou a ver. Ocorre-te alguma? Pois, a mim também não. Sei lá, a mim não me ocorre nenhuma, não. É porque mesmo aquelas que gostam de mulheres são mais mulheres do que homens. É. Esta não. Esta é homem. Ah, agora que eu estou a pensar. Isto é um fenómeno. Eu acho que este deve ser dos poucos homens de sexo feminino. Realmente, homem implica-se de sexo masculino. Será que este é homem de sexo feminino? É provável. Mas pronto. É melhor não falarmos muito mal dele antes que alguém nos bombardeie com coisas menos próprias. Ah, não. Só estamos na brincadeira, vá. É carnaval, ninguém leva a mal. Ele também não leva. Ele só disse que isto até nos chamava bichas e tudo. Pois, exatamente, a dizer que somos umas bichas e tal. É. Queríamos era ser como ele e coisas do género. Já está mais que habitual. Nós não estamos a dizer isto mal, José Castelo Branco. Não, estamos na brincadeira, somente. Exatamente. Se estiver a ouvir, pronto, nós estamos a brincar. Já agora, até se aqui a decorrer um donativo, se quiser dar aqui uma ajudinha aqui para a gente, está a ver? por acaso, está, já conseguimos quase 30€. Obrigado a todos aqueles que vão participando com essa, quando da sua colaboração, a sua contribuição. Já agora, porque nunca falei nisto aqui em pontos, estamos à procura de angariar 150€ para a compra de uma UPS, que é basicamente uma espécie de gerador suplente, para quando a luz falha, este gerador ativa-se e não deixa que o computador não tenha cabras de luz repentinas, o que foi a causa para que no dia 3 de fevereiro tivéssemos que proceder à formatação do nosso sistema. E como é lógico, porque houve danos causados no disco, não apenas no sistema. Bom, mas dizia eu que dos 150 programas angariar para a compra de uma UPS e também de um disco de apoio ao arquivo da Rádio Internet, que também servirá de arquivo, como é lógico, estamos à procura da aquisição destes materiais. Para já, estamos nos 30€, uma campanha que está na hora de 3 semanas e, portanto, não estamos assim mal de todo, não. Começamos no dia 10 e no dia 20 e já tínhamos 25, já tinha, ou seja, em 15 dias já tínhamos 30€, que é ótimo. E pronto, é isso. Música, mais música. Música. Agora vamos com os Van Allen fazer um bocadinho de exercício, porque eles dizem que vão correr com o diabo, portanto eles vão running with the devil, portanto vamos aqui fazer um bocadinho de exercício com eles. Nós também corremos, mas não com ele, corremos por si dele. Exatamente, depois é mais por aí. Bem, corremos mais, damos mais speed, né? Enquanto os outros vão com nós, pisgamos. Pois, passamos à frente. Ok. Ou seja, já aqui há duas fatiotas, é? Há a pessoa que, coitada, vai vestida de diabo e há os que vão vestidos de corredores. Pois, é verdade. Okay. Van Allen nem é assim. Não estou a ver que sejam bons corredores, não. Bons músicos, sim, mas corredores, não. Mas pronto, sim. Esta também é uma banda americana, formada em 74. Foi fundada pelos irmãos Eddie Van Allen e Alex Van Allen. Esta música foi gravada em 77, mas lançada em 78. E nem sequer tenho o nome do álbum, porque não sei. Ah, bom. Pronto, álbum Unknown. Ok. É isso. É álbum desconhecido. E mais. Próxima música vai ser do Rob Zombie. Olha, mais uma boa pateta zombie. Esta a música chama Drácula. Provavelmente poderia ter sido um Drácula. Bem, já que falámos de vampiros antes, um Drácula também pode ir. Pronto, é o chefe. Estamos bem acompanhados, é? Pelos vistos, aqui não falta nada. Desde matafonas até diabos, já tudo. Exato. Este músico chama-se Robert Bartley Cummings. Uhum. Ele. Pronto, a data de nascimento não interessa. Mas podes dizer, é mesmo. Pronto, nasceu em 65. É um músico americano, também compõe, é produtor e diretor de cinema e produtor musical. Pronto. Ficou conhecido através da extinta banda The Groove o industrial metal White Zombie. Sério, não conhecia. Os White Zombie? Não conheces os White Zombie? Não. Pronto. Não, só para um tempo. White Lion e White Snake, agora White Snake. Não, White Zombie, não. Eles são. Já, eles ainda acho que ainda têm atividade até. Ai não, isso é Rob Zombie. Mas os White Zombie também. Durante muito tempo, eles têm até uma discografia grande. Esta música é de 98 e é o primeiro single do álbum, do seu álbum a solo, ou seja, do seu primeiro álbum a solo, Hellbilly Deluxe. E não tenho mais nada certíssimo a falar. Pronto. Então, vamos à música, não é? Exato. Eu hoje estou. Eu até fico. Será que eu estou a ficar. Será que eu estou disfarçado de pouco falador? Acho que mais por aí. Que eu estou a falar pouco, tenho que arranjar alguma coisa para falar. Então, bora lá, antes de irmos à música. Será que as Que lembranças é que tens de carnaval? Ora, boa pergunta. É assim, eu não tenho muitas no sentido que eu nunca fui muito festejador do carnaval, quer dizer, só. Assim, a imagem que eu tenho do carnaval é um miúdo de 5 anos junto ao parapeito da janela de uma das escolas. Sei lá, sentar aquilo era uma janela grande, ou seja, o parapeito era baixinho, dava bastante de sentar, mesmo os miúdos. Então lá estava sentado e lembro que tinha uma máscara daquelas de cartão, não é de cartão, aquelas de plástico, como é que se chama aquela coisa? Sim. Só mesmo a máscara, tinha a máscara posta e estava feito, estava feito. Por cima, não sei, aquele até foi um inverno assim mais ou menos quente, mas não dava assim para estar. Mas era daquelas muito simples, tinha assim um elásticozinho, só para mesmo para pôr a volta do pescoço, da cara. Enfim, pronto. Para apertar atrás no pescoço, digamos assim. E assim, eu estava feito. Não tinha assim as lembranças do carnaval, nunca fui assim. Mas eu não tenho vestido, mas eu não sei o que é que foi. Ah, há aqueles clássicos vestidos de capuchinho vermelho e não sei o que. Mas eu não sei se fui eu, se eu também vesti de capuchinho vermelho. Não, espero bem que não. Capuchinho vermelho, se não ainda sou eu a rainha do Carnaval do Bar do próximo ano. Ai ai. Não, eu não sei. Acho que não. Acho que esse vestido de capuchinho vermelho era a rapariga que eu gostava na altura. Não, de resto, não tenho assim lembranças de carnaval. Não diz nada. Nem uso daquelas coisas tipo os papelinhos, as serpentinas, este mau cheiro, essas coisas. Sim. Ah, eu utilizava disso. E os rolos, eu adorava os rolos que a gente separava. Os rolos das fitas que a gente separava e aquilo espalhava-se tudo. Estou fixe, eu gostava disso. E depois de rebolar nas fitas. Não era muito higiénico, não, as fitas lá no chão. Pois. Não era ser miúda. Era... E já agora partidas de carnaval, não? Não, nem sei, isso é especificamente, não sabia que se fazia disso. Só conhecia as partidas no Halloween, ou nem isso, não sei. Partidas de carnaval, como assim? Ui. Pois, nós éramos com as bombinhas de mau cheiro. Uma vez nós não queríamos ter uma disciplina no ciclo e pusemos uma ao pé da... Ah, então carnaval é quando um puto quiser. Não, era mesmo. Nós éramos mesmo. Estava mesmo no carnaval e nós não queríamos ter. Já não sei se era matemática, se era ciências, o que era. E pusemos duas bombinhas de cheiro à frente da cadeira da prof. Nós fomos nos sentar. Ela foi sentar também, pumba, calcou. Isto vai. Rolando-se a aula, nós. Ótimo, já temos aula. Isto faz lembrar aquelas. Nós foi dessas bombinhas de mau cheiro, mas isso era durante o ano letivo, não era? Eu nunca não, se confesso, nunca tinha feito nada disso, essas coisas. Mas isso foi desde pôr disso até sermos um bocadinho mais hardcore e pôr pionés na cadeira da professora. Ah, sim. Tá assim, quando ela se sentou, no caso não foi para de sentar, foi quando ia raspou o joelho lá, enfim, foi assim uma coisa. Mas deu aula na mesa. Aliás, deu aula na mesa. Sabe o que é que ela fez, a professora? Nós não queríamos ter aula. Nós, quer dizer, havia muita gente que não gostava da professora. Então, puseram dessas coisas, um desses. Pronto. E não vai de modas, a professora. Ou seja, um dia decidiram fazer uma brincadeira, que era então. Uma brincadeira. Vingar-se a professora, que era pôr um pionês na cadeira. Bem, a professora, claro, magoou-se e tal. Não parou, não deixou de dar a aula. Mas ficou tão chateada que lhes deu um teste de surpresa a todos. Ui. Olha que giro. Acabei hoje mesmo ainda me desta. Mas é engraçado, porque acabei hoje mesmo de preparar um teste e ia-vos comunicar a data. Mas assim já fica hoje feito, assim até mais rápido e tal. E eles dizem, ei, ó, setora! Ah, não quero saber. Ai, mas não fui eu que fiz. Mas, sabem, isto é uma turma. Vou-vos explicar o que é uma turma. Isto é, agora a partir daqui já não sei as palavras exatas, mas foi alguma coisa deste género. Vou-vos explicar o que é uma turma. Uma turma é quando um tem um bom desempenho, a turma tem uma melhor imagem. Quando alguém na turma se porta mal, a turma tem uma pior imagem. No caso, por causa de um, pagam todos. Pronto. Não estudaram. Falem com os vossos colegas, falem com aqueles que fizeram isto. É que assim de género. Acho que só houve duas positivas. Eu fui uma delas. Mas acho que só houve duas positivas. Nós éramos 28 alunos, imagina. Ai, meu Deus. Mas houve ali negativas. Eu lembro que houve, acho que foram dois ou três zeros. Não houve, houve duas ou três pessoas que não estudaram nada. Ai. Por acaso, nós nunca fomos apanhados, porque nós éramos uma turma muito unida. Então, o que um fazia, nós antes de fazer, combinávamos entre todos. Uhum. Então fazia e nós mantivemos na nossa. Pronto. Então a professora nunca ligou, nunca soube quem é que tinha posto as bombinhas. Não, mas ali também nunca ninguém chegou a ser propriamente. Mas nunca ninguém chegou a ser propriamente, mas não foi preciso. A professora, pronto, por causa de um, pagam todos. Por acaso aquela professora era tão boa que não, mandou-nos para fora da sala, como não havia mais salas vagas, não houve aula. Pronto. Acabou. Pronto. E nós, claro, todos contentes. Que alegria. Pois. Mas eu tive uma turma que chegámos ao ponto que na disciplina, como era, a nossa turma era grande, tínhamos. Isto foi no. Esse com a bombinha deve ter sido lá para o 5º, 6º ano. Mas no 9º, nós tínhamos, como tínhamos que escolher a área que escolhemos no 9º, e a área era a contabilidade, tínhamos as práticas administrativas e tínhamos contabilidade. E a turma, metade tinha práticas e a outra metade tinha contabilidade. Então, quando tínhamos teste, o que é que nós fazíamos? Antes de entrarmos na sala, os que tinham contabilidade, punham cábulas no papel da, onde estavam os códigos dos passivos e ativos para fazer os balanços, punhamos cábulas a lápis tudo à volta, mas nem todos punham as mesmas. Eu punha uma parte da matéria, outro punha outra, outro punha outra, outro punha outra, e íamos para o teste. Então os nossos papéis com os códigos iam passando de colega para colega à maneira que nós precisávamos. Eu chegava, aquilo tinha, a sala tinha 4 filas, a minha fila era encostada à janela, perto do coisa da professora, o meu papel começava daí, passava para o de trás passava o dele para mim, e eu chegava ao fim do teste e a minha folha estava ao pé da porta. E a professora nunca. Mas nunca coisou. Nós essa disciplina temos boas notas porque copiávamos assim. E os outros faziam exatamente a mesma coisa. Que bom, né? Isto é as boas práticas. As boas práticas nas aulas. Sim, senhor, é? Agora o pessoal faz de outra forma. Agora o pessoal passa. Manda aí por wireless, tablet para tablet. Nós fazíamos assim. A professora passava por nós, não, ela passava, estava de costas, passávamos o papel ao outro. Eu. E às vezes, quando não era, passarem mesmo o próprio texto. Pois. O que era ótimo. Pois nós com o lápis escrevíamos a resposta, passávamos o texto antes que a professora desse a volta no fim da fila. Pronto, e ela apagava, escrevia à caneta. Não, éramos assim uma turma meia unida, porque ninguém se chivava, assim. Mas pronto, era porreiro. É bem. Mas era só essa disciplina que nós fazíamos isso. Pronto. Não, nas outras não dava. Pois. Se não também fazia. Essa dava porque, como aquilo era vários números dos códigos, ali tudo misturado, a professora nem se cantava. Exato. Certíssimo. Então vamos à música? Sim. Vamos lá à música com. Já até me esqueci o que era. Pois, com. Com o Running with the Devil e o Rob Zombie com Drácula. Exatamente. Pronto, vamos à música e já voltamos então. Já. Até já. Até já. Ah! Bem-vindos à nossa última parte especial Carnaval do nosso 3 em ponto. É verdade. Pois é, então uma introdução que é quase como a primeira, ou seja, um bocadinho mais pequena, é mais pequena que a segunda e tal, mais para finalizar. Últimas duas músicas. Últimas duas músicas. Vamos ter os Concrete Bond com Bloodletting. Epá, estes são mais perigosos. Esta é uma banda de rock alternativo que atuou do início dos anos 80 até o início dos anos 90, mas voltou-se a juntar nos anos 2000. Esta música pertence ao álbum Bloodletting de 90 e deste grupo não tenho mais nada a dizer. Pronto. E é isso. E que mais? Como é que se chama o grupo? Concrete Blonde. E a outra música? E a última vamos ter o famoso Michael Jackson com Thriller. Ainda aqui. Exato. Aqui podemos tirar montes de fatos para o carnaval. É verdade. Michael Joseph Jackson, que infelizmente morreu em 2009, foi um famoso cantor, compositor, dançarino, produtor, empresário e por aí fora, americano. Esta música pertence ao Thriller de 82. Foi feito um disco mais tarde a comemorar os 20 anos do Thriller, sim. Ou não? Sim, 20 ou 25 anos, uma coisa assim. 25. Ok. Como eu não tenho mais informações, mas pronto, Michael Jackson fez parte dos Jackson 5 quando era mais novinho, com os irmãos. Já com os irmãos. Desculpa estar a interromper. Deixa eu só aqui uma coisa. Sim. Concrete Blonde? Blonde? Sim. Concrete, não é? Concrete. Ah! Já percebi. Então percebi que eu não encontrava. Que eu tenho aqui uma. Vamos lá ver se eu consigo encontrar aqui alguma informação numa plataforma interessantíssima. Que depois também terei a conhecer em off, não vou estar aqui a divulgar as nossas fontes e aos nossos ouvintes, não é? Mas pode ser que eu depois te dê aqui algumas informações interessantes. Mas sim, diz. Como eu estava a dizer, o Michael participou, fez parte com os irmãos do grupo Jackson 5 quando ele era pequenito. Depois decidiu partir a solo e pronto, e foi um. Teve alguns de grande sucesso, outros nem por isso. Teve polémicas em tribunais. Também chegou a ficar com a sua casa, a sua herdade na penhora, não é? Por dívidas. Mas o que é que eu sei mais dele? Ele, a sua verdade, era uma espécie de. Ele tinha a terra do nunca, não? Era a terra do nunca, exato. Ele era intitulado Peter Pan, ou ele se intitulava Peter Pan, porque a infância dele. Eu acho que ele não teve infância, devido também à maneira como o pai era bastante duro e exigente com ele. Ele não teve aquela infância de qualquer criança. Tem, e então aproveitou depois adulto ter lá as diversões todas a dele. Tem três filhos e já ia esquecer do do mais pequeno. E a miúda canta, não canta? Eu penso que sim. Também teve agora problemas, não é? Que ela acho que tentou-se matar, uma coisa assim. Sim. Aquela. Todos têm todos eles têm problemas. É sério. Pois. Parece que sim. Houve a grande polémica da mudança da cor de pele do Michael, mas também há rumores que isso aconteceu não só devido a um acidente que ele teve numa campanha que ele fez para a Pepsi, em que sofreu um acidente em que sofreu umas queimaduras na cara, mas também devido a uma doença que ele tinha na pele, em que ficava manchas brancas. Então notava-se muito. Então ele, para não se notar, aclarou a pele para não se notar essas manchas. Mas depois também era assim um bocadinho para os que... Uma vez posto numa redoma de oxigênio, porque para se libertar das bactérias, o que era, assim um bocadinho estranho. Era americano. Exato, eu acho que tinha em casa uma câmara hiperbárica e tinha também coisas, botijas de oxigênio e por aí fora, ou seja, era assim um bocadinho... Ok. Digamos que estranho. E aquelas operações plásticas que ele fez para modificar a cara, o nariz e tudo, estragaram muito, pronto, a face. Não foram bem sucedidas, acho eu, ou então foi ele que quis assim, não sei. Mas também foi muito criticado pelas pessoas negras que disseram que ele estava a rejeitar a sua raça. Não. E simultaneamente, quer dizer, é como diz, a imagem dele, a figura dele não ficou lá muito bem, bem conseguida, não? Não. Não sei, acho que a intenção dele não era essa de rejeitar a raça dele, não era bem essa o que ele queria. Mas agora também não sei até que ponto é que essas operações plásticas que ele fez correram mal, ou se foi ele que exigiu aos médicos que fizessem aquele tipo de trabalho de pôr o nariz daquela forma. Agora aí é que eu não sei. O que interessa é que a 25 de janeiro, de junho, aliás, de 2009, morreu. 24, aliás, não foi? Ainda era 24, lá em Los Angeles. Ainda era 24. Portanto, 24 de junho de 2009, aos 51 anos, acho que não foi? Sim, ele nasceu. Ou 50 ou 51. Nasceu em 58. Já tinha 51. Ou ia fazer 51, eu não sei. Ele nasceu em agosto, portanto, ia. Ia fazer 51, pois. É a vida? É, não se fazia prever, porque ele tinha aquele disco para lançar. Sim. E o tal documentário que depois lançaram, do This Is It, demonstra ele ali a fazer as danças para os concertos desse disco, e ele estava aparentemente bem. Sim, até estava a recuperar, até estava a sair um bocadinho daquele momento mais sombrio que ele teve na década de 2000. Estava até a reforçar um bocadinho, estava até a sair um bocadinho da sua, dessa lua, digamos assim. Estava a voltar um bocadinho a sair do lado lunar para voltar um bocadinho às luzes da ribalta, mas já foi tarde demais. Já se dizia até que era um sósia que falava por ele e não sei o que. Um festival assim, interessante. Enfim. É a vida. Pronto. E chegamos ao final do nosso programa. Chegamos. Aos ouvintes, votos da continuação de uma ótima tarde. E para ver então agora os Concrete Blonde, a loira concreta. Ou a loira revestida a concreto. Aquela coisa que é aquilo que se põe nos pré-fabricados, o que é aquilo, não é? Estás a ver? Mais uma boa fatieta. Quem quiser. De concreto. Quem quiser, nem gasta dinheiro, olha, imagina. Querem fazer-se a cor de concreto, que é modo aquele acinzentado, podem usar assim um saco de plástico desses cinzentos, pôr uma cabeleira loira, pronto. Exatamente. Ok. Certíssimo. Pronto. Então, Vitória, voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Uhum. Para música portuguesa. Fiquem bem. E até para a semana, então. Então, fiquem bem, até para a semana. E se não houver nenhum problema, nós cá estamos de volta. Exatamente. Até para a semana, então. Até para a semana. Tchau, tchau. Tchau. I got the ways in.